Senador Salvador em 198 decimal 95. Para a descida passarela do 9. 329 desse mantém o 050. CS para o 050. Quase o 401, decolado às 26, chame o controle, 20 decimal 8. Controle Salvador 208, azul 4201, obrigado. Geral 9970, o ajuste 0015, autorizado o pouso na 10, vento 120 graus, meia dúzia nós. Correto, tráfego agora 11 horas, 15 milhas, cruzando 7500 pés em descida. Salvador Departure Morning, Azul 4201. Azul 4201, ready to contact the departure plan, maintain point level 320, after 2000, direct Lisa. Direct Lisa and climbing level 320, Azul 4201. Salvador, Azul 2775, agora atingindo 060. Correto, desceu para 12 mil pés, último trem Salvador 105. ILS 2775, chama estabilizado. 2 mil pés, 1015, a cruzada de alerta já vai estabilizar. Também 225, essa navegação vai na torre de alerta. Alerta 6225. Alfa Yankee Tango. Bom dia, prossiga, Alfa Yankee Tango. Alfa Yankee Tango, solicita reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 01. O Alfa Yankee Tango aguarde só um instante para iniciar o reboque. A aeronave da Sideral está prosseguindo aí para o pátio 3. Previsão mais 3 minutos, 3 a 4 minutos. Ok, Alfa Yankee Tango no aguardo. Pushback selamento no 4, Xaner 621. E chame táxi, Xaner 621. D63, qual que é? Outro copo igual 963. Autorizado Galeão, 360 nível. Após segue via Pesulu 44, Porto Seguro, P90 857, Moço, decola da 10, saída Sanvo 1, transição Doclo, controle 1208 e o transponder 5445. Autorizado para o Galeão, 360, via Pesado 44, ponto segura, pela Vema 57, Moço, decolada 10, Sanvo 1, transição Doclo, 308 ao controle, 5445, pronto para o táxi, o 963 com 133 a bordo, autonomia de 340, alterna cabine. O Ouro 963, correto cotejamento, táxi autorizado via pátio principal, Índia. Ponto espera da 10, chame para a decolagem. Você vai seguir um airbus da Oceané. Taxi de aço, pátio, ainda ponto espera da 10, ciente de virar um avião da Oceané, Gol, 1963. Federal 9970 no solo aos 30, táxi via Alfa e Kilo, para o pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3. Só para aquilo, livre acionamento, chame táxi. Controleu 4958. Prossiga. Seria possível liberar a redução vertical em bom médio? livre. Certo. Controle, está presente, encontra-se em condições visuais. Propõe mudança de regras e solicita o nível de voo 105, Vitor Kilo de Alto. Controle, vou modificar a partir agora, 0931, prossegue em regras de voo visuais, subimos até 105, Vitor Kilo de Alto. Permanece estimado 1032. Afirmativo, então. Gente, subimos até 105. Permanece nível de voo 105, Vitor Kilo de Alto. Controle de Salvador, 2775 estabilizado na final do ILS. 2775, compete do sinal de 100 LS, Xanatu e Salvador em 1-8, decimal 95. 1-8-9-5, 2775. Ano ideal de descida azul 4958. Azul 4958, decimal tem 060. 060, azul 4958. Torre Salvador, azul 2775, final de LS da 1-0. Azul 2775, autorizado o uso. Na 1-0, vento é 070 graus, 07 nós. Ciente, autorizado pouso 1-0, 2-7-7. Papa Vaquilo, táxi autorizado até a Papá. Ricardo, qual é a sua posição aí no pátio 3? Isso é para 2.000 pés, altímetro em Salvador 1015, livre sinal ILS, acostumei cabeceira 1-0, chama estabilizado no localizador. 2.009, desce para 2.000 pés, ajustado 1015, chamaria estabilizado no X-ray da 1-0. Autorizado, 1.017, e reposta a linha de pronto para decolagem, Lima, Papa Kilo. Espera pronto, 6211. A gente mantém o ponto de espera, 6211. Mantém. Alô, Salvador, é o Alfa Yankee Tango. Alfa Yankee Tango. Autorizado iniciar o reboque. Reposto para ingressar no pátio principal. Ok, autorizado, estimar para ingressar no pátio principal, Alfa Yankee Tango. Na 6211, após o ATR da Azul na curta, final da 1-0, a Lima tem na mesma. Após o ATR, a Lima tem na 1-0, 6211. Quase 58, desça para 3.000 pés, o altímetro em Salvador, 1-0, 1-5. 3.000 pés, 1-0, 1-5, 1-0, 4-0, 5-8. 2775 no solo aos 36, táxi via Alfa e Kilo para a posição 3 Lima do pátio 3. Fique atento a um Embraer 190 da companhia que está sendo rebocado no pátio. Gente, agora Alfa Kilo para 3 Lima do pátio 3, caso 275 está dentro com o Embraer. Vamos lá. Papa Kilo, livre decolagem, da 17, o vento é 070 graus, 05 nós. Espera pronto, 6219. E 6219, mantenha a posição. Xanã 62, 1-1, autorizado, decolada 1-0, o vento é 080 graus, 62 nós. Livre decolagem da 1-0, 62-1. Lima, Papa Kilo, decolada aos 3 volts, chame o controle, 208. 208, Kilo. Solo Salvador, é o Alfa Yankee Tango, solicitar ingresso para o pátio principal, posição 0-1. O Alfa Yankee Tango está autorizado, ingressar no pátio, é o gate 1. Ok, aí autorizado, Alfa Yang Tango, chamar para o término do reboque. 1963, alinha mantém 1-0. Alinhada parceiro, 1-0 com 963. Salvador, muito bom dia, parceiro 2229. Aproximação, abaixo pista livre, forma o Boeing da Gol agora alinhando cabeceira 1-0. Bem, a gente está a final de 8 milhas ainda, aguardando pista livre. Nono decolou aos 39, 1208 controle, bom gol. 208, bom dia, 1208. Decimal 0 até 1028, decimal 8. 1208, 1028, decimal 8, 20 kg de alta. Salvador, bom dia, 6211, na São Bruno. 211, contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno, transição do Áquilo para nível de voo. 360 via Samu 1-62-1-1. Decolagem, decolagem, gol no 960. Reduza para aproximação. Quem está reduzindo a descer para 2000 via. Portaremos estabilizados, o 495. Posição de Salvador, bom dia, o gol no 649, informação alfa. 649, aciona a identificação dessa via chegada bomba para o nível de voo 050, ajuste do altímetro no 095. Vai ser para 050, desce do via bomba e LS, aguarda de LS, X-Ray, down no 0, gol no 649. Autorizado pouso 1-0, vento 090 graus, 4 baixo. 2-2-9, baixar travado, autorizado pouso 1-0. 963-241-1208, controle com voo. Muito obrigado, gol 963. Salvo Salvador, é o Alfa em Aquitango, informa o técnico do reboque, bom dia, meu trabalho. Dia. 4958 na escuta do controle. Prossiga, 4958. Tráfego à frente, posição de 12 horas, número 1 na aproximação, aproximadamente 1.00 nós de indicado. Sim, estão reduzindo o 4958, está estabilizado. Fiat Chametor, 118 decimal 95, azul 4958. Ok, 118.95, bom dia. Sogul 963. Com 963, contato na decolagem, suba via, saída São João na transição do Áquilo para nível de voo 360. Sobe via para 360 com o 963, é possibilidade de voar Leda? Suba via, saída São João, voo 963. Sobe via. Salvador, bom dia, azul 4958, estabilizado, passando externo. Azul 4958, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando estabilizado 4958. Solo aos 43 direito, ao 21 decimal 9 Paulo Salvador. Confirma a frequência, por favor. 219. 219. Tango Lima, Papa Kilo, controle. Vucati pro Lima, Papa Kilo. Autorizado pouso 10, vento 1, 10 graus, 4 nós. Pouso autorizado, 4958. Pois Alefa voa posição Vucat. Victor Uniforme, Kilo Alfa Tango. Pois Alefa Vucat, pro Lima, pro Vaquilo. Uno, voe direto Doxo, Delta Oscar, Golf Sierra Uniforme. Doxo, 6211, muito obrigado. 6211, chame centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 1963, chame centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 2835, alterna 1251, o gol 1963. Lima Papaquilo, chame centro Recife, frequência 126 decimal 0, atendo no 28 decimal 8. 260, 288, Lima Papaquilo. Dessa via para 2000 pés, o ajuste do altímetro no 0 no 5, autorizado, final procedimento LS X-ray, reporte estabilizado. Desce via, 2000, ajustado no 0 no 5, procurando estabilizado LS X-ray, voo no 649. localizado em LS X-Ray, 10, voo 649. Voo 649, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 198, decimal 95, voo 649. Torre Salvador, voo 649, estabilizado em LS X-Ray, 10. Aguardo vocês, aproximado no aeroporto, 5 milhas da cabeceira, que nega 105. Vai te estar na guarda para o voo do autorizado pouso 10, vento 10 graus, 7 nós. Solo 5 lá no direito, 209 solo. Direito 209. O vento 120 graus 069 autorizado a alinhar e decolar o sistema zero. linha e decola no 0, tá 3, 5 no 7. Decolou 07, tinha controle, 1, 2, 0, decimal 8. 0, 8, 3, 5, no 7. 0, 8, 3, 5, no 7, decolou. 3, 5, no 7, contato na decolagem, subazia sai da Arbor 1, transição Elefa para nível de voo 360. 7, qual forma 3, 0, 3, 5, no 7. Salvador, é... Bom dia, o Rio 5973, aproximando poste Pena da 10, está pronto. 973 autorizado, a linha em decolar 10, vento 120 graus, 79. Autorizado a linha em decolar, Rio. Chame Centro Recife, frequência 1260, alterna 128.8. 260.288, 3517. Já pegou bom dia, azul 2783. Sete três, azul Uno, 1208, controle, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, uma boa, bom dia, o Rio 5973, decolou, na sua escuta. Rio 5973, contato radar na decolagem, suba via, saída pública, transição ao formato uniforme para nível de voo 330. Ok, na subida Pucaru para o 330, aí. Autorizado, alinha em decolar, pistão no zero, vento 130 graus, 79. Salvador, poderia consultar os tendo a possibilidade de voarmos o Romeo Fox 08 na presença, senhor? Do 5973, aguarde. Aguardando. Pronto, pode estar? 233, autorizado a olhar e manter o pistão no zero. Ali, mantendo no zero, Bona 233. Com 973, autorizado, Romeo Fox 018. Muito obrigado, Romeo Fox 018. 08, uma boa. Controle Salvador, Rio 5975, um bom dia. Rio 5975, contato radar na decolagem, subavia, saída bomba, transição frontier, para nível de voo 350. 350, bom frontier, quando possível, direto frontier, por gentileza. Aguarde a princípio, subavia, Rio 5975. Seguindo via o Rio 5975, aguardado. Gol aos 19, 1208, controle, bom voo. 208, sim, bom dia, gol 1230. Controle Salvador, bom dia, gol 1233, mantendo o perfil. 1233, contato radar na decolagem, subavia, saída Arbor 1, transição Elefa, para nível de voo 360. Envia para o 360, 1233, teria possibilidade de voar Elefa, que está com condições visuais? Uno, dois, três, três, suba a via, sai da Arboruno, Elefa. Cinco, nove, sete, três, chame centro Recife, frequência 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 2545, 2085, obrigado, bom dia. Chama o controle. 4753, ação de identificação dessa via, chegada bons para nível de voo 050, ajuste do altímetro no 0 no meio. 050, controle Salvador, voo 1092, bom dia, informação forte, descendo via bom médio ou não. Voo 1962, desça via, voo médio 1 para nível de voo 060, ajuste do altímetro no 0 no meio, aciona identificação. Filha, acessa o nível 060, via, voo médio 1.